7-1-Bianca, chama Banco 2-1-Bianca. Bolo 093, segue o Boeing da companhia até o ponto de espera. Ponto de espera, chame torre 2895, o ajuste no 093, gol 1093. A granada da companhia 2895, ponto de espera, 63, gol 1093. Passageiro do Padre Vai, TAP. Passageiro da Mari, o passageiro 2229, seu número 5 para a aproximação. Ok, obrigado. Pesada, vento no 00 grau 08, né? Chamada 225, chamada Recife, frequência 1288, alterna 1260. 288-260, 6225, bom dia. Federal 9972, chame a torre Salvador, 1-1895, tem bobozo. 1895, obrigado. T775, controle? Neto, outro T775. Forma indicada? A gente reduziu aqui só para ingressar na camada, 2109 no metro. Azul 4958, informação indicada? 240. Controle Salvador 120-298. Controle Salvador 1208, bom dia, obrigado, bora 963. Bom dia. Passageiro Livra 170. Passageiro 2229, agora está autorizado ITAP. Ok, autorizado ITAP, passageiro, obrigado. Controle Salvador, bom dia, voo 1963. Passa 1.700 pés da Euleda e Irumi. Ali é o 963, contato radar, subiu para nível 360, autorizado Leda. Subindo a nível 360, voando direto Leda, gol 963. Azul 9303, solicitação de Recife, voo Posmo da presente. 9303, da presente pro de Posmo. Azul 4958, certa operação para sequenciamento, mantenha a presente proa, limite ao localizador, desça para 3 mil pés. Presente proa, limitado para o lote, 3 mil pés, o azul 4958. Azul 2775 para o localizador, curva direita, proa 070. Direita 070 para o localizador 2775. Azul 9303, chama agora Recife na frequência 1-25, decimal 1, e alterna 1-33, decimal 95. 251-3395, centro Recife, azul 9303. Está livre de Zio, Azul 1 November. Prático. Azul 7, Azul 4958, para o localizador, curva direita, proa 080, autorizada final, desça para 2 mil pés. 080, 2 mil pés, 4958. Federal 9972, na sala 44, libera direita, 121, decimal 1. vocês não vão. Obrigado, mas... Azul 4201, a linda cola já entrou na 00 graus com 099. A linda cola com 04201. Alfa, Alfa, Delta, Pátio 3 lá, já finalizado 11 graus. Nota final, China, Torre Salvador, 118.95. 2895, azul 2, 7754. Salvador, bom dia, 2775, Cidade LS, 78, estando a 0. Ciência, 2775, continua a circulação, aguarda a fiscalista. Ciência, 2775. Alfio de Serra, autorizado, ingresso do pátio principal e fazer o término do reboque. Azul, Alfio de Serra, gente. 3.000, comi 3, graças a Deus. Obrigado. Azul 4958. Azul 4958, completa a próxima flecha na Torre Salvador 118.95. Tá bom, posso? 18.95, grato. Azul 4201, decolada às 4:30, 120.80, controle Salvador. 308, pontinha, azul 4201. Bom dia. Salvador, bom dia, azul 4958, cadê o Zé do ILS 90? Sim, azul 4958, sentindo a aproximação, aguarda a pista livre, número 2, por favor. Sente, 4958. 260, direto para o Agilita, azul 4201. Cozulo Novembro, a ponta final para o nosso atriz, hoje o metrô em Salvador, 118.95. 118, na ponta final, Cozulo Novembro, grato muito. Adeus. 1963, chama agora Recife, 1251 e alterna 13395. 251-3395, 1963. Terceira milha fora, com ajuste no 093. A falta final de 3 milhas com a gente 1-0-1-3, o arco do 9. O passarelo atualizado ILS 2000, chamando estabilizado. Estabilizado. 2775, nas salas 4-8, para a próxima direita, agilizando o direito possível. 1-2-1-2-1. 2-1-1 na época do passarelo. Azul 4958, pouso autorizado, pista na 0, vento 1000 graus, 089. Pouso na 0, 4958. China 6211, após o pouso da TR na curva final, autorizado a linha de manter. Utilizar na 6211, após o pouso da TR, a linha manter. Gente, Zapatango Exo November avistado, pouso autorizado, pistão 7, vento 1000 graus, 08. Exato, pouso 17, Exo November. Bom dia, e a Serra? 7758, poderia repetir a mensagem? Vamos ver. Salvador 4958, bom dia, livrando na Eco. 4958, bom dia, táxi Alfa Quilo, parte 3, no parte 3, atente aos sinalizadores. Alfa Quilo, parte 3, lá aguardo o balizador, o 4958. Alimentando 865. Tango X1, November, Paulo 52, Libera direita, via Papá, achete na frequência livre, bom dia. Vou localizar agora a passarela. Passarelo completa final, chama a torre Salvador 118, décima 95, tá bom, pouso. Chama a torre 6895, muito obrigado, até um bom dia. Torre Salvador, bom dia, passarelo 2229. Passarelo 2229, continua a aproximação, pista na 0, mas é na pista livre, ajuste na 0, no 3. Guarda pista livre na 0, na 3, passarelo. Direita, solicita manter um pouquinho a proa, pode ser? Certo, está livre de viu, coxinha 62 e 9. Ok, vai valer então com livre de viu, coxinha 62 e 9. Azul 4201, chamadeiro Centro Recife, frequência 1251, alternando 133, decimal 95, tambor voo. 351, barra 33, ao centro, bom dia, 1430. Gol 1865, decolagem autorizada, vento 100 graus, 089. Ele está andando a 0, 1865. Autoriza 2229, pouso autorizado, pistina 0, vento 100 graus, 099. Evelyn, posso passar dentro? Bom, 865, decolado é o 55, chamo controle em 20198. 208, 865, bom dia. Bom dia. Dia Gol 1865, decolado na Arbor, passa 1500. Pelo Gol 1865, contato Roberto, vou para o nível 360, autorizado direto ao Elefó. Na presente Elefó, 865, obrigado. Dois dois dois nove no céu 57, libera direito no 2 1 1. Libera 2 1 1 na passarela. Solo, bom dia, passarela 2229. Passarela 2229, táxi autorizado via Alfa Juliette, Remota 12. Alfa Juliette da 2, puxador. Uma 093, decolagem autorizada, vento 090 graus, 109. Controle, vamos procurar a 296-2114-10. Controle de Salvador, gol no 093. Gol 1093, bom dia, está em contato o radar, subiu para o nível 360, autorizado o Elefa da presente. Autorizado 360, na proa de Elefa, gol no 093. Gol 1865, chame agora Recife, frequência 128.8 e alterna 126.0. 288-260, 895, pode ver. É, 895, pode ver. Obrigado, Magia. Sim. Era 2733, pronto, copiando. Autorizado Lapa, nível de voo 100, conforme rota do plano de voo. Subida Momo, transição VATAP. Primeira curva à esquerda após a decolagem, pista 10. Código transponder 5454 e o controle em 120.8. Força era 2733, entendi que tem 04 a bordo, livre acionar a chama para o táxi. Salvador, bom dia, e 5975, pronto para a cópia Fortaleza. Afirmação. Autorizado Fortaleza, nível de voo 350, conforme rota do plano de voo, subida Momo, transição Froti, primeira curva à esquerda. Código 5467 e o controle 120.8. Autorizado Fortaleza 350, Momo Frontier. Decola com primeira curva à esquerda, Alphajack 5467. Controle Stade 120.8, protegeu o Rio 5975. Correto, chama para puxar seu nome 5975. 540, graças. Com certeza, Rio. Aguarde só um minutinho que já te passo novo nível. Muito obrigado. Sou no 093, chama agora Recife, frequência 1288 e alterna 1260. 288-1260, voo 1093, obrigado. Negativo, restante da autorização permanente. Espera 2733, autorizado o táxi até o hotel. Na hotel chame 21895, o ajuste no 013, tem um bom voo, espera 2733. Bom dia, é o Mike X-Ray Quebec. Mike X-Ray Quebec, muito bom dia, prossiga. É, a transação da remota 14 para a posição 09, rádio principal, ponte 09, rádio. Mike X-Ray Quebec, entendido, remota 14 para a ponte 09, parte principal, e informe o término do reboque. Amarelo, perto, obrigado. 173, autorizado em Recife, nível de voo 330, conforme rota do plano, subida Pucajá-Maracaju, primeira curva esquerda, código 5471 e o controle no 20 decimal 8. Autorizado Recife, nível 330, Pucajá-Maracaju, apesar do 17, 5471, transporte controle 20. Correto, chama para posicionamento. Capitão Federal 9970, Teresina 340. Federal 9970, ainda não tem o plano no sistema, poderia confirmar o horário? 9:40. Aguarde mais um minuto para a cópia. Passarei 2223, pronto para cópia. Autorizado conquista, nível de voo 180, conforme rota do plano. Saída água, transição é nessa. Primeira curva direita. Código é o 5473. E o controle 120, decimal 8. Autorizado 180, rota do plano de voo para a vitória. Conquista decorada 10, vai curvar direita. Olha, 5473, eu transpondo, 1208, eu posso entrar, mas estamos em remota, 1-2-2-2-3. Passarei 2223, cotejamento correto, chamo para congestionamento. Bom dia, Mike, X-ray Quebec. Bono 759, bom dia. Autorizado Guarulhos, subida de voo 360, conforme rota do plano de voo. Subida Senadael, Leda, Motiva, com a primeira curva direita. Código 5475 e o controle 120, decimal 8. Correto no 759, chama para posicionamento. Era o 9970 na escuta? É, eu estou verificando aqui no sistema, o que eu tenho aqui, o plano do senhor era para 10h30 Zulu. E não tem nenhuma modificação de horário aqui pelo meu sistema, tá ok? Até aqui, desculpa, 10h30 mesmo, obrigado. Para 2733, decolada 17, chama o controle 120, decimal 8. Controle 208, cuidado. Doutor, bom dia, Fotéria 2733, decolada, saída bomba. Bom dia, Fotéria 2733, contato radar, subação, instruções para o nível 100. Tem instruções para uma centena, Fotéria 2733. 5975, está falando pela flecha só. Rio 5975, autorizado, chamo para o táxi. Chamaremos quando pronto para o táxi, Rio 5975. Gol no 649, informação Charlie, posição 2, autorização, quanto possível, porto seguro. Gol no 649, ciente, autorizado plano para porto seguro, nível de voo 360, conforme rota do plano de voo. A subida será da El, Leda, após direto porto seguro, com a primeira curva à direita, código 5511 e o controle em 120, decimal 8. Autorizado, porto seguro, nível 360, com pronto do plano, decolando 1-0, curva direita, precisa da El, Leda, após Leda, voo seguro. 5511, o controle 1-0-80, voo 1-649. Correto, 1-649, chame para puxar sua letra. É, boa tarde. Prossiga. Prossiga, Sotero 2733. É, isso é pedido de desvio, mas última forma, vamos até a proa. 7, Sotero 2733. Sotero 2733, dá presente, voe direto para o destino e confirme sua chamada de pouso. Pode. Estimando inicialmente o pouso em Lapa, 1-1-1-5. Centrado 1-1-1-5, professora 2733. Rio 5973 para Porto de Leite. Rio 5973 é o número 2 no setor. Falador, passei 2, 2, 3. Remota 1, 2, pushback, reclamação. Autoridade, passarei esse ano para o carro. Autoridade, passarei esse ano para o carro. Passarei 2, 2, 3. Salvador, bom dia. Azul 2783, informação Charles, nível 180, vitória da conquista. Só um minuto, 42783. Claro. Rio vocês três aguardando apenas início do táxi do aeronave da Cotero, aeronave da companhia. Eu vou ser aguardando para o táxi do Rio 5975, estamos com o PAV de 03, 3 horas e 30 de autonomia, alternando São Gonçalo do Amarelo. Táxi via Pátio Principal Índia, ponto de espera torre 1895, ajuste no 0 no 4, Rio 5975. Pátio, ponto de espera da Mazaro, torre 5973, autorizado por estacionamento, chama para o táxi. Chamada para o táxi, Salvador. O Salvador é 14234, 7539, contrário, foi totalizado para a região 3, se quiser. Recife 350, número 2 para a cópia, azul 4234. Vai dar número 2 para a cópia, azul 4234, se não quer depois de mim. Pucra de Maracaju. Prato. Ponto 2783, tanto cópia. Autorizado conquista, nível de voo 80, conforme rota do plano. Subida árvore, transição elétrica, primeira curva direita. Código 5504 e o controle 120.8. Nível 80 conquista, decola 90, curva direita, saída árvore, transição elétrica. 5504 transponder e o controle 208. Pode 2783, infelizmente não vai ter condições de estar subindo no zero aqui de Brasília. Sem problemas, eu entendo que você vai cumprir a restrição inferior. 2783. 2783. Nossa, está aguardando por tudo. Estimativo, está aguardando a passagem do bonde da Rio Calda. O 1759 está totalmente pronto? Autorizado por estacionamento, chama para o táxi. O 4234 pronto para a cópia? Azul 4234 está pronto para a cópia. Autorizado Recife, nível de voo é o 350, conforme roda do plano de voo. Subida Puca, Jamo, Aracaju, primeira curva esquerda. Código 5507 e o controle em 120.8. Salvador, o Rio 5975, quando espera da 10 pronto. Recife 5975, onde já autorizado a linha circular, já acho 100 graus com 10 graus. Estamos autorizados a alinhar e decolar da 10, Rio 5975. Estacionado pela via 65, autonomia 6:30, altera Salvador para o táxi. Táxi autorizado até através do portão 62, passarei de 2223, chamando através do 62 para seguir o táxi. Autorizado, trabalho de 62, ela chama, trabalho de 62, ela chama. E o 5903 para o táxi. 04 a bordo. 4, que autonomia, autonomia. Quem tinha 5973, aguarde para início de táxi. Quem está passando o aguarde para reinício, tá? Guardará 223. autorizado via parte principal Índia, ponto de espera, chame torre 1895, ajuste 10 no 4, gol no 759. Ajuste a ponto de espera 1895, com o número contato. Via 5973, parte autorizado via parte Índia, ponto de espera torre 1895, ajuste no 0 no 4. 0 no 4, ponto de espera 1895. Confirme 1895, a frequência da torre. Passarei 2223, segue o Boeing da Rio até o ponto de espera. Ponto de espera, chame torre 1895, ajuste no 014. Obrigado, todos decidiu o Rio, 1895, no ponto de espera, obrigado, bom dia, 2223. Bom dia. Sim. Autorizado, Olinda com 759. Vento no 00 graus com 10 nós. Decola no 0079. 9973, decolada 34, chama controle 120 destino 8. 208, obrigado, outra vaga. Doutor Salvador, bom dia, Rio 5973, agora você escuta. Bom dia, Rio 5973, está em contato com o radar, suba para o nível 330 na saída Puca. 330 na Puca, 5973. Era 2223, decola autorizada, vento 100 graus, 10 mais. Sanga 2223. Bom dia, prossiga. Sente um minuto para a cópia Recife. Autorizado no 4234, Santaro Táxi. Força Aérea 8735, plano para cópia. Autorizado plano para Recife, nível de voo 050, via Golf 677. Subida Conde, curva esquerda, pistão no zero. Código é o 0260 e o controle em 120, decimal 8. Bom dia, passarei do 2223, em contato com o radar, sou para o nível 180, autorizado direto Elefa sem restrições na saída. Autorizado direto Elefa sem restrições ao 180-2223. De bordo, livre Sanar, chame para o táxi. 395. O 1649, agora o táxi está com 90 a bordo, 2 horas e 20, alterna com 30. 1251, 759. 4149. 0014, direito a Índio, número 819. Obrigado, até mais. Serviço radar terminado, passando no VATAP, chame Recife na frequência 126, decimal 85. Autorizado, chama para o táxi, 2783. Chama na táxi, 2783.